Bom dia, Lages. Falando do Alto da Serra. Adicionou a Rádio Guri no WhatsApp? Ainda não? Adicione e interaja conosco em nossa programação. 9902-5857. 9902-5857. Rádio Guri, a rádio gostosa de ouvir. Olá, ouvinte. Aqui é o Barão. E eu tenho um convite especial para você. A partir desta segunda-feira, às 7 da manhã, estaremos com o programa Bom Dia Lages. Todas as informações da Serra Catarinense aqui na Guri. Você vai ter a notícia em primeiríssima mão. É segunda-feira, 7 horas da manhã, Bom Dia Lages, com Milton Barão. Bom dia Lages. Falando do Alto da Serra. Depois do sucesso da primeira, vem aí a segunda festa do Saudade Não Tem Idade. Dia 14 de abril, você vai entrar na máquina do tempo. Uma noite inesquecível com o melhor do flashback. Saudade Não Tem Idade, no Aero New Club. Você vai curtir os sucessos que marcaram época. Anos 70? Anos 70? Anos 80? Anos 80? Come on! Anos 90. Saudade Não Tem Idade. O melhor programa de saudade do rádio lagiano. Em sua segunda edição, no Aero New Club. Dia 14 de abril, às 23 horas. Ingressos à venda na Rádio Guri e nos pontos de venda, divulgados em nossa programação. Segunda festa do Saudade Não Tem Idade, no Aero New Club. Você não vai ficar de fora desta, vai? Precious moment. 2012 é palco para a 24ª Festa Nacional do Pinhão em Lages, Santa Catarina. A maior edição de todas traz atrações para esquentar o clima. Tudo começa no dia 1º de junho com a dupla Marcos e Belucci com entrada franca. Osvaldir e Carlos Magrão. Não podemos entregar pro Zou e de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem. Já no dia 2, a festa é do rock e começa mais cedo. E tem shows de Comunidade Ninjitsu, Nando Reis, sabe, já faz tempo que eu queria te falar. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. E Cachorro Grande. Em 3 de junho também tem entrada franca e quem sobe ao palco é Almir Sater. Onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita. E de Diego Estrada. Bora, já saí dessa. Tô curtindo a vida, eu não choro por quem não presta. Na quarta-feira, 6 de junho, é véspera de feriado com as estrelas, Victor e Léo. Aquele nosso beijo, beijo de amor, amor que não se fala que ser assim, tudo bem já passou, boa sorte pra você, é o fim do nosso amor. Paula Fernandes. Ser assim, pra ser de coração, não diga, não precisa, O mundo inteiro já dançou e agora chegou a vez de Lages pegar com Michel Teló. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Será da minha humilde residência pra gente fazer amor? Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. No dia 7, a noite começa com Lucas e Felipe. Sabe o que você quer, você manda eu obedeço. Porque você quer, me viro do avesso. Pra te agradar, tô em suas mãos. Se me chamar pra festar, eu não vou perder tempo. Na rua de Onubá. Continua com Conrado e Alexandro. O que vale o dinheiro se não compra amor? Minha vida virou pé de um mar de rancor. Eu tô mal sem o seu amor. É complicado pra você viver a minha vida, mas se tá disposto eu vou buscar outra saída. Já tentei deixar rolar, dizer que tanto faz, mas certos detalhes fazem eu te amar demais. E termina em grande estilo com Luan Santana. Não tem jeito de esquecer, você de mim não sai. Minha vida sem você não tem sentido. 68. É com Sorriso Maroto. João Neto e Frederico. Combinado, o bicho vai pegar, tá combinado. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, se eu te pegar, você vai ver. Lê, lê, lê, lê, lê, você jamais vai. No sábado, dia 9, o espetáculo é por conta de Dani e Rafa. Para de perder tempo e sai desse 0-0. E Jorge Matheus. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. No coração, no peito, sabe, sem você do lado. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, seu ser. E pra fechar, no dia 10 é a vez de Fred e Gustavo com entrada franca. Lages te espera para a 24ª Festa Nacional do Pinhão, de 1º a 10 de junho de 2012, no Parque de Exposições Conta Dinheiro.